Matéria-prima. Novos sons para conheceres na rua. O ngoni é um instrumento de cordas originário da África Ocidental e pensa-se que é o instrumento que deu origem ao norte-americano banjo. Um dos grandes músicos africanos dos últimos 4 anos é tocador de ngoni, mas não se limita a mostrar os seus atributos enquanto tal, compondo também originais e excelsas canções com a ajuda de uma muito boa banda que o acompanha e apelidada precisamente de Ngoni Ba, bem como da sua mulher Ami Sako. 2 álbuns depois, Baseku Koyaté mostra-nos porque é que é um dos mais reputados músicos deste planeta e não só na música africana, já que seria demasiado redutor apenas incluir estas riquíssimas melodias nesse estilo, que é sem dúvida o primordial, mas havendo por aqui muito mais a descobrir, ou não fosse esta uma música ancestral. A incontornável editora de Seattle, Sub Pop, que o diga, já que distribui o seu último álbum, I Speak Fula, lá pelos States. Baseku Koyaté and Ngoni Ba. Oh,